Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Eles são os Capitães da Areia. Um novo projeto a surgir no panorama musical português. Antena Web foi conversar com o Capitão Pedro, que nos falou um pouco sobre este projeto, que muito tem de particular. Não perca esta entrevista para ficar a conhecer um pouco mais sobre o grupo que já no próximo dia 19 de novembro sobe ao palco do Coliseu dos Recreios. Tinhas só 17 anos e um peito para dançar. Vais parar, vais parar, vais parar. Entrevista com os Capitães da Areia. Esta sexta-feira, em mais uma edição do Tempo da Antena, a partir das 6 da tarde, aqui mesmo, na sua rádio Antena Web. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Está no ar a edição número 239. Pontualmente fazemos algumas incursões ao universo dos audiolivros, alguma da produção que se vai fazendo por cá. Esta semana é um desses exemplos. António, como é que vai ser a nossa edição desta semana? Nem mais. O Livros com Rumo também se adapta às novas tecnologias e não faz de conta que não está a passar nada no mundo editorial naquilo que diz respeitante ao livro e à forma e maneira como ele é tratado. E esta noite, Livros com Rumo traz aqui três exemplos, um que já é recorrente de uma editora e dois exemplos de uma nova iniciativa editorial por parte da Dinalivro, de três exemplos literários diferentes, de épocas diferentes, Alice no País das Maravilhas, esse clássico incontornável de Lewis Carroll, e depois temos o grande poeta português do século XX, Fernando Pessoa, e um outro grande poeta português da segunda metade também do mesmo século XX, muitas vezes esquecido, muitas vezes injustiçado, um homem que passou as agruras que passou ao longo da sua vida, mas isso não interessa perante o gigantismo e a sua criatividade intensa e única, e falamos de Alexandre O'Neill. Alexandre O'Neill, natural de Amarante, um poeta realmente extraordinário, e pensamos nós que nesta emissão de Livros com Rumo irá ficar exemplificado para os nossos ouvintes e será provavelmente uma forma de os seduzir, isto entre aspas, para aqueles que conhecem voltarem novamente à releitura do grande poeta, para os outros, que funciona como uma porta que se abre para um universo poético extremamente rico e que vale sempre a pena conhecer e fruir de uma forma silenciada, de uma forma intimista e pessoal, e ao mesmo tempo também olhar para o nosso Portugal, que ele tão bem retratou, que neste momento passa por aquilo que passa. Alexandre O'Neill foi visionário a esse respeito e hoje, em Livros com Rumo, fica aqui a nossa homenagem. Boa noite e melhores leituras. Como é que eu vou saber? fica a chave do mistério de viver. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Este audiolivro faz parte da coleção Livros para Ouvir, da editora 101 Noites. Capítulo 1. Na Toca do Coelho. Alice começava a sentir-se muito cansada de estar ali sentada no banco, ao lado da irmã, sem nada que fazer. Já por várias vezes espreitara para o livro que a irmã estava a ler, mas este não tinha nem bonecos, nem conversas. E para que serve um livro sem bonecos, nem conversas? Pensou Alice. Então tentou pensar para si própria, com muito esforço, pois o dia quente fazia-a sentir sonolenta e estúpida, se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar-se e colher as flores, quando, subitamente, um coelho branco, com olhos cor-de-rosa, passou por ela a correr. Não havia nada de muito especial nisso, e também Alice não estranhou quando ouviu o coelho a dizer para si próprio: "Meu Deus! Meu Deus! Vou chegar tão atrasado!" Quando, mais tarde, Alice pensou nisso, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas naquele momento tudo lhe pareceu muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele e começou a correr ainda mais depressa, Alice pôs-se em pé de um pulo, pois que se lembrou de que nunca tinha visto um coelho de colete e menos ainda com um relógio. Ardendo de curiosidade, correu pelo campo atrás dele, chegando mesmo a tempo de o ver saltar para dentro de uma grande toca que havia debaixo da sebe. No mesmo instante, Alice desceu atrás dele, sem pensar sequer como faria para depois sair dali. A toca do coelho dava diretamente para um túnel, ao princípio a direito, mas depois, de repente, havia uma descida tão pronunciada que Alice nem teve tempo de parar antes de começar a cair num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, pois que Alice teve muito tempo para olhar à volta e interrogar-se sobre o que iria acontecer a seguir. Primeiro, tentou olhar para baixo e perceber para onde estava a ir, mas estava demasiado escuro para se ver alguma coisa. Então, olhou para as paredes do poço e viu que estavam cheias de armários e de prateleiras. Aqui e ali havia mapas e quadros pendurados. Ao passar, Alice agarrou um pote de uma das prateleiras. No rótulo dizia: "Doce de laranja", mas, infelizmente, estava vazio. Com medo de deixar cair o pote e que este matasse alguém lá embaixo, Alice teve que fazer algumas manobras para conseguir voltar a enfiar o pote numa das prateleiras enquanto continuava a cair pelo poço. "Bem", pensou Alice, "depois de uma queda destas, nunca mais vou ter medo de cair pelas escadas abaixo. Lá em casa vão todos achar que eu sou uma corajosa. Sim, porque eu não vou contar nada disto, mesmo que caia do telhado." O que era provavelmente verdade. Para baixo, cada vez mais para baixo. Como não tinha mais nada para fazer, Alice recomeçou a falar sozinha. "Acho que a Diná vai sentir muito a minha falta esta noite." Diná era a gata. "Espero que eles se lembrem de lhe dar o seu prato de leite à hora do chá. Minha querida Diná, como eu gostava que estivesse aqui comigo agora. No ar não há ratos, infelizmente. Mas podias apanhar um morcego, que é muito parecido com um rato, sabes? Mas será que os gatos comem morcegos?" Nesse momento, Alice começou a sentir-se sonolenta e continuou a falar sozinha, como se estivesse a sonhar. "Os gatos comem morcegos, os gatos comem morcegos, e às vezes, os morcegos comem gatos." E como não tinha respostas para as suas perguntas, tanto fazia a maneira como colocava as palavras. Sentia que estava a dormitar e começou a sonhar que caminhava de mãos dadas com a Diná e que lhe perguntava com um ar sério: "Diná, diz-me a verdade, já alguma vez comeste um morcego?" Quando de repente, pum, catrapus! Alice caiu sobre um monte de ramos e de folhas secas e a queda acabou. Alice não ficou nada magoada e pôs-se em pé num instante. Olhou à volta, mas em cima, sobre a sua cabeça, estava tudo escuro e em frente havia um longo corredor, outro túnel, onde avistou o coelho branco que continuava a correr muito apressado. Não havia um momento a perder. Rápida como o vento, Alice foi atrás dele e chegou mesmo a tempo de o ouvir dizer enquanto dobrava a esquina. Ai, as minhas orelhas e os meus bigodes, está a fazer-se tão tarde! Alice estava mesmo atrás dele, mas quando o coelho dobrou a esquina, deixou de o ver e deu consigo numa sala muito baixa e comprida, iluminada por uma fila de lâmpadas suspensas do teto. A sala estava rodeada de portas, mas estavam todas fechadas à chave. Alice percorreu-as uma a uma, tentando abrir cada uma das portas, mas sem sucesso. Voltou então muito triste para o centro da sala, a pensar como faria para sair dali. De repente, encontrou uma pequena mesa de 3 pés, toda feita em vidro maciço. Não havia nada em cima, a não ser uma minúscula chave dourada, e a primeira ideia de Alice foi que esta deveria pertencer a uma das portas da sala. Mas, infelizmente, ou as fechaduras eram demasiado grandes, ou a chave era demasiado pequena. De qualquer forma, não abria nenhuma das portas. Entretanto, ao fazer uma segunda tentativa, Alice reparou numa cortina que não tinha visto antes e por detrás da qual existia uma pequena porta com aproximadamente 40 centímetros de altura. Alice enfiou a pequena chave dourada na fechadura e viu com grande alegria que a chave servia. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior do que a toca de um rato. Ajoelhou-se e, ao espreitar, viu o mais adorável dos jardins. Como gostaria de sair daquela sala escura e passear por entre aqueles canteiros de flores com cores muito vivas e aquelas fontes de água fresca. Mas nem a cabeça cabia no buraco, nem sequer passava pela porta. Como não fazia muito sentido ficar ali à espera ao lado da portinha, Alice voltou para a mesa, na esperança de encontrar ali outra chave ou, quem sabe, um livro de instruções que ensinasse as pessoas a encolherem como telescópios. Mas desta vez encontrou uma pequena garrafa, que certamente não estava ali antes, disse Alice. Atada ao gargalo estava uma etiqueta lindamente impressa com as palavras «Bebe-me». Tudo isso era muito certo. Bebe-me. Mas a sábia Alice não ia fazer aquilo assim à pressa. Não. Primeiro tenho de ver se é veneno ou não, disse. No entanto, esta garrafa não dizia veneno. Por isso, Alice aventurou-se a experimentá-la e, achando o sabor muito agradável, tinha de facto um gosto que parecia uma mistura de tarte de cerejas, natas, ananás, peru assado, caramelo e torradas quentes com manteiga, bebeu-o de um só trago. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar a fechar-me como um telescópio. E, de facto, assim era. Alice media agora apenas 25 centímetros de altura e o rosto iluminou-se ao pensar que aquele era o tamanho exato para atravessar a portinha em direção ao adorável jardim. Mas primeiro esperou alguns minutos para ver se continuava a encolher. Pouco depois, e já com a certeza de que nada mais de estranho lhe estava a acontecer, decidiu-se a entrar no jardim. Mas que desgraça! Pobre Alice! Quando chegou à porta, lembrou-se que se tinha esquecido da pequena chave dourada, e quando voltou atrás e foi até à mesa, percebeu que já não chegava lá acima para a ir buscar. Via claramente a chave através do tampo de vidro e experimentou até subir por uma das pernas da mesa, mas a superfície era demasiado escorregadia. Quando finalmente se cansou de tentar trepar para cima da mesa, a pobre Alice sentou-se no chão a chorar. Mas pouco depois, reparou numa pequena caixa de vidro que estava debaixo da mesa. Abriu-a e viu que continha um pequeno bolo no qual se lia escrito com sementes de corinto: «Come-me». «Bem, acho que o vou comer», pensou Alice. «Se isso me fizer crescer, posso chegar à chave. Se me fizer encolher, posso passar por baixo da porta. De qualquer maneira, vou conseguir chegar ao jardim e, portanto, não me interessa o que mais me poderá acontecer». Alice deu uma dentadinha no bolo e, com a mão na testa, começou a interrogar-se ansiosamente. E agora? E agora? O que me irá acontecer? Ficou muito surpreendida ao verificar que nada tinha acontecido e que continuava do mesmo tamanho. Para dizer a verdade, é perfeitamente normal que nada aconteça quando comemos bolos. Mas Alice estava já tão habituada a que lhe acontecessem coisas extraordinárias que a vida lhe parecia muito monótona e estúpida se tudo decorresse normalmente. Por isso, pôs mãos à obra e acabou de comer o bolo. Montanhas e de praias, de adufes, freitas e tambores. País de províncias, distritos e concelhos. País de freguesias, de cidades, vilas e aldeias. Portugal de capital Lisboa. É pena capital, pena seres apenas a cabeçorra gigantesca e mal pensante que nasce entre as pernas do Tejo. É pena capital, pena quem disse que escrevam os livros da incultura, quem disse que define a liberdade em bocas libertinas. Portugal, país fardado à força, país forçado à farda. País fadado à forca. Portugal, 9 milhões de humanos, país de florestas e rios, país de montanhas e praias, de luzes, praias e tambores, país de atrás escutamos um pequeno excerto, o primeiro capítulo de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, na narração de Mafalda Lopes da Costa, numa edição da 101 Noites. Agora propomos uma seleção de alguns dos poemas de Alexandre O'Neill, narrados pelo ator Cindy Philippe, com música de Laurent Philippe. A edição é da Dina Livro. Nós escolhemos Caixa de Óculos, Portugal, No Reino do Pacheco, O País Relativo e, por último, Um Adeus Português. Pátriazinha iletrada, que sabes tu de mim? Queres este calarica que se vê? Público em geral. Acaso o meu nome... Vai, mas é bem da banha da cobra... Lisboa, meu berço, tu que me conheces. Este é dos que fala sozinho na rua. Campo Dórico, então, não dizes nada. Ai, Tom Silva Tavares, que ele vem hoje. Rua do Jasmim, anda, diz que sim. É o do terceiro. Nunca tem dinheiro. Oh, Gaspar Simões, conte-lhes você. Dos dois ou três nomes que o surrealismo... Ah, agora sim, fazem-me justiça. Olha, olha, o caixa de óculos está todo satisfeito a ler as notícias. Oh, Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, Minho Verde, Algarve de Cal, Jerico rapando o espinhaço da terra surdo e miudinho, Moinho a braços com um vento testarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosses só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o primitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada dos olhos pestanítidos, se fosse só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Oh, Portugal, se fosse só três sílabas de plástico, que era mais barato. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Golgã, não há papo de anjo que seja o moderriço, galo que canta cores na minha prateleira, alvora arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal. Questão que eu tenho comigo mesmo. Golpe até ao osso. Fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, Rossi engraxado, feira cabisbaixa. Meu remorso de todos nós. Às duas por três nascemos, às duas por três morremos, e a vida não a vivemos. Querer viver, deixai-nos rir. Seria muito exigir. Vida mental, com certeza. Vida por detrás da testa, será tudo o que nos resta? Uma ideia é uma ideia, e até parece nossa. Mas quem viu uma andorinha a puxar uma carroça? Se à ideia não se der o braço que ela pedir, a ideia, por melhor que ela seja ou queira ser, não será mais que bolor, pão abstrato ou mulher sem amor. Às duas por três nascemos, às duas por três morremos, e a vida não a vivemos. Neste reino do Pacheco, do que era todo testa, do que já nada dizia e só sorria, sorria, do que nunca disse nada a não ser para a galeria, que também já não o ouvia, do que por detrás da testa tinha a testa luzidia, neste reino do Pacheco, oh, meus senhores, que nos resta senão ir aos maus costumes, às redundâncias, bem-pensâncias, com alfinetes e lumes, fazer rebentar a besta, pô-la de pernas para o ar. Por isso, aqui e acolá, tudo pode acontecer. Que as ideias saem fora da testa de cada qual, para que a vida não seja só mentira, só mental. País por conhecer, por escrever, por ler. País por isto a prosear bonito, a viajar tão chique e tão pudico, enquanto a língua portuguesa se vai rindo galhofeira comigo. País que me pede livros andejantes, com o dedo hirto a correr as estantes. País engravatado todo o ano, e a assoar-se na gravata por engano. país onde qualquer palerma diz a afastar do busilis o nariz. Não, não, não é para mim este país. Mas quem é que Baque estica sem lavar o sovaco que lhe dá o ar? Entreincheram-se hostis os mil narizes que há neste país. País do cibinho mastigado devagarinho. País amador do rapapé, do meter butes e do parlapié, que se espaneja cobertas as miúdas e as desleixa quando já ventrudas. O incrível país da minha tia, trêmulo de bondade e de letria, moroso país da surda cólera, de repente que se quer feliz. Já sabemos, país, que és um homenzinho. País tonante que diz que passa a vida a meter entre parênteses a cedilha. A damisela passeia no país da alcateia, tão exterior a si mesma, que não é senão a fome com que este país a come. País do eufemismo, à morte dia-a-dia, pergunta mesureiro: como vai a vida? País dos gigantones que passeiam a importância e o papelão, inaugurando os guichos no engonço do gesto e do chavão. E ainda há quem os ouça, quem os leia, lhes agradeça a fontanaria ideia. Corre boleada pelo azul a frota de nuvens do país. País desconfiado, a reolhar por cima de um ombro que com razão duvida. Este país que viaja ao meu lado vai transido, mas transistorizado. Nhurro país que nunca se desdiz. Cedilhado se, país, não te revejas na cedilha, que a palavra urge. Este país, enquanto se alivia, manda-nos à mãe, à irmã, à tia, a nós e à tirania, sem perder tempo nem caligrafia. Nesta mosquitomaquia que é a vida, ó país, que parede comprida! A santa paciência, país, a tua padroeira, já perde a paciência à tua cabeceira. País pobrete e nada alegrete, baú fechado com um aluquete, que entre dois sudários não contém senão a triste maçã do coração. Que santa solipanta nos conforte, na má vida, país, na boa morte. País das troncas e de longas ao telefone, com mil cavilhas para cada nome. De Ramona, país, que de viagens tens tão contrafeito. Em Bezerra, país que bem mereces, prepara no mutismo teus Fs e teus Rs. Desaninhada perdiz, não a discutas, país. Espirra-lhe a morte para cima com os dois canos do nariz. Um país maluco de andorinhas, tesourando as nossas cabecinhas, tem enfermiços meninos, roda viva, em que entrássemos de corpo e alegria. Estrela, trepa, trepa, pelo vento fagueiro, é o país que te espreita, vê lá se o vês inteiro. Hexágono de papel que o meu pai pôs no ar, já o passo ao meu filho cansado de olhar. No sumo a pau ceboso da terceira, contigo viajei. Ó país por lavar! Atorei-te o arroto, o pivete, a coceira, a conversa pancrácia e o jeito alvar. Senhor do meu nariz, franzita a sobrancelha. Entornado de sono, resvalaste para mim. Mas também me ofereceste a cordial botelha, empinada que foi, tal qual clarim. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos a esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria, que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo em trânsito mortal até o dia sórdido, canino, policial. Até o dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão. E esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Tu não mereces esta cidade. Não mereces esta roda de náusea em que giramos até a idiotia. Esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual. Esta nossa razão absurda de ser. Não. Tu és da cidade aventureira. Da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso. Onde morres ou vives, não de asfixia, mas às mãos de uma aventura de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus. E como adolescente, tropeço de ternura. Quando a tarde passa, abre-se outra porta. Se o morcego voa, a estrela desponta. Ser de hoje ou de sempre, nada disso importa. Todo o tempo corre só por nossa conta. Sei de praias brancas, de velas queimadas. Se perdi meus passos em longa carreira, tive pais e filhos, tive namoradas. E encontrei-me logo aqui mesmo à beira. Jogo minhas cartas na mesa da vida. Recolho moedas e penas também. Alma incandescente, frio transida. Quem me dá certezas que o livro não tem? O vinho bebido ao sangue juntei, e os frutos da terra descobri em mim. Que ninguém me diga que morreu sem lei. Que ninguém me diga que morreu assim. Depois de Alexandre O'Neill, destaque agora para Fernando Pessoa, narrado também pelo ator Cine Filipe, com suporte musical de Laurent Philippe. A nossa escolha a recair sobre dois poemas da Chuva Oblíqua, o segundo e o sexto, de Fernando Pessoa. Depois de Álvaro de Campos temos Tabacaria. E por último de Alberto Queiro, Eu Nunca Guardei Rebanhos. Ilumina-se a igreja por dentro da chuva deste dia, e cada vela que se acende é mais chuva a bater na vidraça. Alegra-me ouvir a chuva, porque ela é o templo estar aceso, e as vidraças da igreja vistas de fora são o som da chuva ouvido por dentro. O esplendor do altar-mor é o eu não poder quase ver os montes através da chuva, que é o ouro tão solene na toalha do altar. Soa o canto do coro, latino e vento a sacudir-me a vidraça, e sente-se chiar água no facto de haver coro. A missa é um automóvel que passa através dos fiéis que se ajoelham em hoje ser um dia triste. Súbito vento sacode em esplendor maior a festa da catedral, e o ruído da chuva absorve tudo, até só se ouvir a voz do padre, a água perder-se ao longe com o som de rodas de automóvel. E apagam-se as luzes da igreja na chuva que cessa. O maestro sacode a batuta e, lânguida e triste, a música rompe. Lembra-me a minha infância. Aquele dia em que eu brincava ao pé de um muro de quintal, atirando-lhe com uma bola que tinha de um lado deslizar de um cão verde, e do outro lado um cavalo azul a correr com jockey amarelo. Prossegue a música. E eis na minha infância, de repente, entre mim e o maestro, um muro branco, vai e vem a bola, ora um cão verde, ora um cavalo azul com jockey amarelo. Todo o teatro é o meu quintal. A minha infância está em todos os lugares. E a bola vem a tocar música. Uma música triste e vaga que passeia no meu quintal, vestida de cão verde, tornando-se jockey amarelo, tão rápida gira a bola entre mim e os músicos. Atiro-a de encontro à minha infância e ela atravessa o teatro todo que está aos meus pés, a brincar com um jockey amarelo e um cão verde e um cavalo azul que aparece por cima do muro do meu quintal. E a música atira com bolas à minha infância, e o muro do quintal é feito de gestos de batuta e rotações confusas de cães verdes e cavalos azuis e jockeys amarelos. Todo o teatro é um muro branco de música, por onde um cão verde corre atrás da minha saudade da minha infância, cavalo azul com jockey amarelo. E de um lado para o outro, da direita para a esquerda, de onde há árvores e entre os ramos ao pé da copa com orquestras a tocar música, para onde há filas de bolas na loja onde a comprei, e o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância. E a música cessa como um muro que desaba. A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos interrompidos. E do alto de um cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto, agradece, pousando a batuta em cima da fuga do muro, e curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça, bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E soubessem quem é o que saberiam. Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente? Para uma rua inacessível a todos os pensamentos? Real? Impossivelmente real? Certa. Desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que é de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Sei o que penso. Mas eu penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão o estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem a mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Oh, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe se realizavam. Nunca verão a luz do sol real, nem encherão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado o peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Nem é nada. Derrame a natureza sobre a cabeça ardente do seu sol. A sua chuva. O vento que me acha o cabelo. E o resto que venha, se tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordámos e ele é opaco. Levantámo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea, o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso. E eu tirar o papel de prata que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Oh, mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Pórtico, partido para o impossível. Mas ao menos consagro em mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobro ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou sem rol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovador gentilíssima e colhida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei quê, moderno, não concebo bem o quê, tudo isso seja o que for que sejas, se pode inspirar que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta, vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. Tudo isto me pesa como uma condenação de gredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não invejo só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo e quer rabo para quem do lagarto, remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo e vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar de como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria da de fronte. Calcando os pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois, de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girente em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de fronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre um impossível tão estúpido como o real. Sempre um mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo, minérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo. Num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Ai, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. O homem saiu da tabacaria, batendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me adeus, gritei-lhe. Adeus ao Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr-de-sol para a nossa imaginação quando esfria no fundo da planície. E se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes, por imaginar, ser cordeirinho ou ser o rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mala diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdos e desejo-lhes sol e chuva quando a chuva é precisa e que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos e ao lerem os meus versos pensem que sou qualquer coisa natural, por exemplo, a árvore antiga à sombra da qual quando crianças se sentavam com baque cansados de brincar e limpava o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo, programa número 239. hoje novamente dedicado ao audiolivro e alguma da edição nacional. Tivemos a abrir Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, narrado por Mafalda Lopes da Costa, numa edição da 101 Noites. Tivemos também alguns poemas de Alexandre O'Neill e também de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos e Alberto Cairo. Extratos esses de duas obras com a edição da Dina Livro. Estes poemas foram ditos por Cindy Philippe e com a música de Laurent Philippe. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.